aqui, terminou, tá terminado. Cada pro seu lado, não precisa ligar mais. Só que foi eu quem terminou e quem tá largado, não espere eu seguir minha vida até ele começar a seguir a dele. E do meio pro final eu sonhia pra onde ele tava. Cada beijo no rosto contra a boca dava, me dava mais raiva. E ele tava mais lindo cada vez que olhava. O ciúme não tava batendo, tava dando porrada. Eu implorei pra mudar e ele me matou na unha. Disse que eu tava solteira porra nenhuma. Implorei pra mudar, não me manda embora. Cada beijo no rosto contra a boca dava, me dava mais raiva. E ele tava mais lindo cada vez que olhava. O ciúme não tava batendo, tava dando porrada.